primeiro Lusolaço. Em que língua escrever? Da autora Odete Costa Semedo, recitado por Caroline Schneider. Em que língua escrever as declarações de amor? Em que língua cantar as histórias que ouvi contar? Em que língua escrever contando os feitos das mulheres e dos homens do meu chão? Como falar dos velhos, das passadas e cantigas? Falarei em crioulo. Mas que sinais deixar aos netos deste século? Ou terei que falar nessa língua lusa? E eu, sem arte nem musa, mas assim terei palavras para deixar aos herdeiros do nosso século. E em crioulo gritarei a minha mensagem, que de boca em boca fará sua viagem. Deixarei o recado num pergaminho, nesta língua lusa, que mal entendo e ao longo dos séculos, no caminho da vida, os netos e herdeiros saberão quem somos.